Juliette ou Índia, Tristelli para o portão 02. Alfa, Juliette ou Índia para o 02, 02. November 758 Delta Whiskey, go ahead. November 758 Delta Whiskey, ramp 3, information. Mike requests taxi and VFR clearance to Victoria, please. Tá cruzando o eixo da 028. November 758 Delta Whiskey, stand by to copy, okay? To April 3. Hey Delta Whiskey, and may we taxi, ma'am? Negative, stand by to text and copy November 758 Delta Whiskey. Hey Delta Whiskey, standing by. À direita, reporta vertical da praia de Buraquê, ilha November Alpha. November 758 Delta with Red Copy. Go ahead, please. Cleared Vitória, Serra Bravo, Victor Tango, 1000 feet, runway takeoff, runway 10, and right turn at takeoff via Axé Alpha X-Ray Echo Hotel Corridor. Salvador Departure Frequency 119.8 and call code 5421. Okay, clear to Victoria at 1000 feet, runway 10, right turn after takeoff via Alpha X-Ray Echo Hotel. And say again, last letter, departure 119.8, clock 5421. And visual corridor, okay, Axé. Visual Corridor, Alpha X-Ray Echo Autumn Corridor. Access Visual Corridor, HLP, okay, and we're ready. Could you confirm me passes on board? On board, two. Two on board, are you ready for taxi? Confirm. Yes, ma'am. Okay, taxi via Juliet and Alpha until hold short runway 10 and hold short contact tower 118.6 Q18 1014. 1014 now, hold short runway 10, taxi via Juliet Alpha, and go for a second. Sim, Comandante, prossiga. Copiado. Aquecido tá ok, executar o procedimento com a torre que evita chagar. Índia November Alpha, assume agora o controle Salvador 1 no 9.8, bom voo. Alfa, decolado da 1 do 7. Número Alfa, pula mil pés no corredor forte, tá 20 milhas na escuta permanente, Papa Romeo, onde é o número Alfa? No número Alfa, mantenha mil pés, reportará 20 milhas no corredor forte. Livre acionamento, chama pronto para o táxi, Mike Fox Sierra. Delta Whisk, mantém posicional em contact tower, 118.6. November 758 Delta Whiskey cleared for line up and take off runway 10, the wind is 100 degrees, 10 knots. Tudo é que o Bravo Delta vai passar a posição coral, nível 100, o serviço radar terminado, chama agora o controle de EOS 120 de front. Muito bom dia, Luna 397, aguardando a autorização com o PES, nível 360. Luna 397, já possui informação para Congonhas 360, informação agora é a Mike, copia? Mike, que está sendo que está Mike, não importa, Luna 397. Autorizado Congonhas, nível 360, decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da EL, Leda após posição Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco. Quando intercepta, Upper Zulu 16 e segue como rota do plano de voo. Controle 199.8 e aciona 5445 no transponder. Assistente Lona 397, está autorizado São Paulo Congonhas, nível 360, derrota do plano, decola pistão 0, saída da EL, Leda, faz Leda direto Bridge, intercepta Upper Zulu 16. 198 é o controle, 5445 aciona, Lona 397. Luna 397, protegimento correto, sendo pronto, condição 03. Ah, pronto, Luna 03, Luna 397. Autorizado, chama táxi, Luna 397. Autorizado, chama táxi, Luna 397. Number 758 Delta Whiskey airborne at 23, turn your right and coming back to cross the final runway 35. call you crossing final runway 358 Delta Whiskey. Gol no 983, informação Mike confere, autorizado Guarulhos, nível 360, via permite 50. Decola da 1-0, curva direita no PC da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle em 1-9-8 e aciona 5-4-3-6 nos respostos. Autorizado Guarulhos, no nível 360, decola 1-0. Da El, Leda, após ler direto Bidev. 19-8 ao controle, 5-4-3-6 na zona do gol. 983. Cruzamento correto, sendo pronto para o pushback, saneamento, confirme apenas o portão. Portão 5-9-8-3. Gente, no 05, chame pronto o gol no 983. Vamos navegar. Pushback, acionamento na remota no 4-3-5-4-9. Na remota no 4 autorizado, chame tático 3-5-4-9-0. Whiskey crossing the runway 35 final. Roger, maintain 1,000 feet and flash check corridor and call for about departure 119.8758 Delta Whiskey. Good flight. Hey Delta Whiskey, thank you, bye bye. America 90, gate number 10, ready for push engine start. Information, Mike. America 90, stand by for startup and push. We have a trippy company starting pushing 1-4 remote. Okay, standing by for startup and push, America 90. Eco completa a ILS X-Ray, chamando Torre 1-8-3-6. Autorizado ingresso, a porta alinhada e pronto, Mike Fox Air. Porta alinhada, pronto, Mike Fox Air. Vitor Charlie Eco, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no zero. Afirmativo, reporte para a modificação de regras, o Vitor Charlie Eco. Está presente, modifica. Gente, eu vou solicitar que o senhor ingresse ao final de 4 milhas, cabeceira 1-7, devido a tráfego alinhando agora, pistão 1-7 para decolagem, ok? O Mike Fox Air, por gentileza, agilize o alinhamento e reporte pronto para decolagem. Mike Fox Air. 1,000 feet, overhead the seashore, November 758 Delta Whiskey. Overhead the seashore, November 758 Delta Whiskey, thank you. Trip 5490, táxi autorizado via Juliet Alfa até o ponto de espera pistão no zero. Ponto de espera torre 1-8-6, dúzio, ajuste no zero no 4, bom voo. SO, no ponto de espera 18, bem, né? Afirmativo. Próximo, no 7, pronto, mais forte já. Autorizado a decolagem da pista 1-7, o vento 1-0 graus, 1-0 mais, o Mike Fox Air. Charlie Eco, reporte final do 1-7. Reporta lá, final, vou aumentar o cenário. Clear startup and push, call you for taxi, America 980, Roger. Tango Mike Fox Serra, decola aos 29, controle agora em 119, decimal 8, bom voo. 198 com controle, obrigado senhor, bom dia. Bom dia. Corre, 5490, ponte para 5490, autorizado alinhar e decolar da pistão no zero, vento 110 graus, 10 mais. Papa Romeo Vitor, será que ingressando no final da pista no 7? Ciente, Papa Romeo Vitor, Charlie Echo, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 7, vento 100 graus, 10 mais. Autorizado pouso, Papa Romeo Vitor, Charlie Echo. Serra, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 100. Eita, no terceiro agora e para não CT não, Mike Patiá. 4-4 a voz, autonomia 4 horas e 10, alterna Galeão. Uno 397, táxi autorizado via Índia e Alfa até o ponto de espera pistão no zero. Ponto de espera torre em 118, decimal meia dúzia, o ajuste no zero, 14, bom voo. A capa, próximo ponto de espera, torre 118, meia dúzia, obrigado, tenha um bom trabalho também, um bom dia, até a próxima. Vitor Charlie Eco no solo aos 3-0, qual bate? Autorizado backtrack, reporta livrando para o hangar da bata, Vitor Charlie Eco. 3896, identifique, desça 050. Chegada Mari Rui, proa da posição ITAP. Identificou 050, na chegada Mari, boa, ITAP, 3896. Controle do Salvador é o trip 5490. 5490. Colado você com o trip 5490 na Momo. Seguro, confirme. É a vontade de ir pra casa, é Porto Seguro, desculpa. Ah, ok, sim, são 3602, está autorizado. Salvador, Porto Seguro, nível 300. Decola a pista 10, a curva é à direita. Saída da Eoleda e após direto, Porto Seguro. O controle Salvador opera em 199 decimal 8. Aciona 5447 no transponder Cotejo. Ruta 3602, Porto Seguro autorizado, nível 300, decola da 10, curva direita. Saída da Eoleda, após direto, Porto Seguro. 198 controle, 5447 no transponder. Nosso gate é o 7. Copiado, correto, pronto, sobe em posicionamento no 07, são 3602. Tamarei, 3602. Zero, American 9008, taxi. Roger that, just confirm souls on board, please. Stand back. Be short. Boa tarde, frequência livre estacionar, bom dia ainda. American 90, 157 souls on board. 157, it's correct. Affirmative. Roger that, clear text via Juliet and Alpha holding point call tower, frequency 108.6, America 980. Okay, understand, taxi via Abram 1 and holding point for runway 10, 118.6, American 980. Via Juliet and Alpha, on holding point tower 186. Via Juliet, Alpha, holding point, runway 10, American 980, correct. Correct. 7 declarados 33, controle 119, decimal 8, Rodeste. 198, obrigado, até amanhã. North Head Fly Coast Line Yes, yes. Okay, thank you. Salvador, bom dia, Gol no 397, decolou na Tael. No 397, suba da El pro Adelaide da Vigilância, o nível 360. 360 pro Adelaide, Gol no 397. Salvador, o trip 5490, alguma possibilidade de coordenar junto com o Recife, voar direto Petrolina? Vou coordenar, aguarde e mantenha a precisa sair inicialmente. Tá certo. Batango, reporte na rotatória. O Batango, reporte na rotatória. Cadê o Batango mais forte de terra? Quando possível, a sessão, o senhor informa pra gente. E o radial para o destino será 290, ok? Alfa Vitor Juliette, prossiga. Get 980, holding short runway 10. Mantendo 040? Sim, ativo, conforme é orientado. Gente, mantenha o 040 e aguarde para prosseguir a subida. Informo o tráfego posição de 1 hora, 10 milhas no rumo nordeste, em descida para o 050, Airbus 320. Paciente, o Michael Tia, Rádio Aeronáutica 290 para. Fazendo a pousada, ok? Ciente, na presente está autorizado direto. Presente direto para fazenda pousada, mais forte ar. Controle Salvador, 3198, passou 170 para o 60, fica mais forte. 3198, desça para o nível 050 na chegada à Mare. 050 na Mare, 3198. Tiver 61140, muito bom dia. Estou recebendo a mensagem um pouco baixa, mas para Recife nós já temos a aprovação do nível 350 via Upper Whisky 58. Decola 10, a curva à esquerda, saída Puca, transição Aru. O controle Salvador opera em 19.8 e aciona 5450 no transponder, Cotese. Correto, quando pronto, estão em posicionamento em Forno Gate. Copiado. Aposto estabilizado. Aposto que TAP autorizado 2000 pés, só foi entrecortado o ajuste, 3896. 10 no 4. 10 no 4, 3896. Mike Foxtrot Terra, suba para uma centena. Em ascensão, funciona mais forte. Autorizado, Samitaka. 197, chame o centro Recife 13325, alterne 1251. 325, 251, obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. American 980, would you add a 2000 flight level 390? American 980, climb 2390, perform book departure. Reinforcement test in flight level 150. Okay, climb to flight level 390 on the Puka departure, report passing flight level 100. Commodore 3P, Puka flight level 7. TP 5400, prossiga. 5400, estamos aguardando aqui no nível 100, alguma possibilidade de vai direto para o trem, certo? É 5400-5490. 5490. Gente, mantenha a saída, o perfil da saída e chame Recife 125-45, alterne 126-85. 5400-685, ligado. 1397, chame Recife 13325, alterne 1251. 13325-251, obrigado, bom dia. Dia. Controle Salvador, Dono Batão, na prova rotatória, visual com campo. Chame torre 1 no 8, decimal 612, Romeu da Batão. Chamará torre 1 no 8, decimal 612, Romeu da Batão. Autorizado, Sumitax, tem 1 no 40. Pode encurtar, se possível. Sim, agilizando para a final da 17, chamando na força final, o Roberto Batano. Ah, com. Lambda 758 Delta Whiskey Approach. Beam Coral Intersection, you call Ilhéus Approach 120.1. Salvador, voo 983, despegue acionamento. 93105, irá aguardar. Three, four, five. Same as this. 1, 2, 3, 4, 5 now. And they've been caught out in this section. Ilhéus approach 120.1. Não, 29, copiado taxia via Juliette Alfa, no ponto de espera, se chama Torre 1 no 8, decimal 6, o ajuste no 0, no 4, tem um bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera, 26, muito obrigado, bom dia. Gol no 983, coordene com a equipe de solo após a passagem do Airbus da TAM, a retaguarda. Tem livre por estacionamento no 05, chame táxi.